Santana, Coronel 271. Coronel 271, Solo 01. Táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 10, parte principal. Alfa Juliette, posição é 10, Coronel 271. Coluna 897, chame agora o centro em 1251, na alterna 13325. Doutor Salvador, um bom dia. O voo 1154 tem a destinação Delta em descida para o 150. Voo 154, bom dia. Foi direto Duna da Presente, decimantinha 2000, reporte localizador. Duna 2000, reportarando localizador, voo 1154. Forma ajuste 1010, 1010, voo 1154. 1010, 1154. Salvador. Bom dia, o TAN 3265. 3265, Galeão, copia? Você é competente da Eco, TAN 3265, autorizado Galeão 380, decolo no 0 direita da Eumeda Bidege, Bidege é para 9857, seguro o Oper do 16. Controle 119, decimal 8, transponder 5175. Se der por gentileza confirmar novamente o nível autorizado e a rota? O nível foi 380. A rota, após IDEV, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Centralizado Galeão, nível 380, saída da EL, transição IDEV, decolando a pistão 90 com curva à direita. E Upper November 857, até seguro, após Upper Zulu 16, controle 19-18, transponder 5175, tanto 3265. 3265. Salvador, muito bom dia, o Gol no 331, estamos cientes da ECO para autorização de tráfego. O 331, autorizado em São Paulo, nível 360, via Perzuo no 6, decola no 0, direita da Euleda Bridge, controle 119, decimal 8, transponda 5414. Autorizado 360, no Upper Zulu no meio, decola 10 da Euleda Bridge, controle 19-8, transponda 5414, gol no 331. 331 no chão para posicionar. 331. Estabilizado em ILS da 10, gol 1154. O 54, complete final, 1862. Confirma a frequência da torre? 118, decimal 62. 118,6, grato, um bom dia. Bom dia. Salvador, um bom dia, o gol 1154 na final ILS, baixado travado. 1154, ponto cruzado no 0, vento 070 graus, 129. Pouso autorizado, o gol 1154. Autorizado, no ataque. Poderia confirmar o vento por 1154? 070 graus, 129, 1154. 7 ou 4, solo aos 24, libera direita, passe na minha escuta via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, na sua escuta, voo 1-1-5-4. 1-5-4, corrigindo, portão 1-1. Portão 1-1, voo 1-1-5-4. Salvador, tá? 3265, pronto para o táxi, POB 168, alternando Campinas, autonomia 0400. 2005, táxi direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 900. Tá, 3265, Salvador, táxi, via Juliette Alfa, ponto de espera pista 100. Comandante, muito boa noite novamente, Gol 1271, no centro da informação Eco. No 271, autorizado Recife, nível 390, via Peruíque 58, decola 1-0, esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5430. A zero autorizado, Recife, via Peruíque 58, decola da pista 1-0, concluindo à esquerda. Fuca, Aracaju, a saída 198, 5430. Sobra, puxa, Sará. Vamos lá. O 3265, tá pronto? Só mais 30 segundos, o 3265. Sim. Vamos lá. Tá 3265, agora pronto no ponto para a pista 1-0. 3265, a linha decola 1-0, vento 080 graus, 139. 3265, tem que precisar de decolar a pista 1-0.